Boa, até 3520, autorização 210 para Aracaju. Então 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda na saída Conde, rota conforme o plano. Transponder 5513, controle 120.8. Autorizado 190 para Aracaju, decolando a 10, curva à esquerda, saída Conde, rota conforme. 5513 é o transponder e 120.8, controle de saída, até a 3520. Então 3520, cotejamento correto, chama pronto para o espelho de atendimento, portão 06. Chama. 1973, autorizado portão 02, chama táxi. Questionamento no 62-3520. 3520, autorizado, chama táxi. Chama. Fala, táxi, boa nota, 76, está com 3 horas e 44 de autonomia, o Fernando Gabriel, minha voz. Voo 1973, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Índia, no ponto de espera torre, 1895, ajuste 10 no meio, confirme o PV? Confirme 76, bote. Táxi via Índia, no ponto de espera da pista 90, o 1173, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 5 nós. Isso é alinhar e decolar de 1-0, Luna 173, decolada 32, controle 120, décima 8. 1208, Luna 173, tráfego. Comando 2015, Recife. 173, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 após 2000 direto livre. 360 após 2000 direto livre, Luna 173. 2895 1016, o SAM 3520. Obrigado, tem um bom trabalho. Salvador, boa, até 3520, tá próximo a ponte, espera a próxima. SAM 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistão a zero, vento 140 graus, 5 nós. Alinha, decola, zona zero, SAM 3520. 3520, decolado às 35, controle 120, decimal 8. 208, vou ligar onde? 3520, subida conde. 3520. 3520, contato radar, subo para nível 190, direto conde. Voando conde 3520. Chame Centro Recife em 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. Boa noite, bom voo. 133 decimal 25, até 133. Graças, bom trabalho. Thank you. 4217, informação é com autorização para Viracopos. 4217, autorizado, Campinas, nível 340, via Pesulu 10, o base após ser conforme rota do plano. Decolando a pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da Elida Motiva, transponder 5523, controle 120, décima 8. 0 Campinas, 340, via Pesulu 10, o base, rota conforme o plano. Decolando a 10, com a primeira curva direita, no perfil da Elida Motiva. 523 do transponder e controle 120, décima 8. Foi o azul 42, confere. Azul 4217, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 1. Agora tudo pronto, graças. Descida da 3520. 3520 está a 5,2 milhas agora no nordeste do Oeste Salvador. Inicialmente mantenha nível 190, seu estado é terminado. Chame Aracaju para descida em 120, decimal 3. Ok, obrigado, boa noite. São Salvador, Azul 42 no Fox, posição 1, no cara que tiver estacionamento. Azul 4217, autorizado, portão 1, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 4217 para o táxi, temos 72 a bordo, 4 horas e 40, chegando Ribeirão Preto. Azul 4217, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste na 016. Via Índia, até o ponto de espera lá 215, 4217, graças. Azul 4217, ponto de espera da 10 pronto. Azul 4217, autorizado, alinhada, decolar, sistema 0, vento 140 graus, 4 nós. Além da decola da 10, 4217. Decolada 58, controle 120, 8. 208, bom dia. Para o nível 3, 40, após 2 mil pés, direto dele. Para o 240, após 2 mil pés, direto. Para o 340, após 2 mil pés, direto no Leda. Para o 340, após 2 mil pés, direto no Leda. Brasil 4217. Pequeno desvio à direita, aproximadamente por 23, né? Vou tentar uma formação aqui a aproximadamente 10 milhas nessa posição. 4217, livre de desvio. Obrigado. Controle o azul 24217, solicita a possibilidade de voar em Fátima. Azul 4217, está passando agora nível 120, chame centro Recife em 133.25, alterno 33.95, coordene pro de Fátima com o mesmo. 3325, 3395, obrigado. Romeo 61, muito bom dia. Prepara a saída da Euleda Motte, vai guardar uma cópia. Euleda Motte, vai guardar. Prossiga. Estou autorizando Guarulhos no nível 360, decola no 0, curva direita. Saída da Euleda, Motiva, via Alpes 1 no 0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transpondo 5536. Ok, de Guarulhos 360, decola no 0, direita da Euleda, Motiva, Alpes 1 no 0, Taubaté, 1208, 5536, 1161. Não, no 61, no cotidiamento da Correte, um plano que tiver acionamento, poderia confirmar a posição? Ok, chamarata na posição 07.